Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Cristo te amo, Cristo te amo, Cristo te amo, Cristo te amo, Cristo te amo, Cristo te amo. Aleluya, aleluya, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene.